they think I'm falling. But look me now, nigga, I'm back, motherfucker. Dizer passed away, so niggas joking with my name. Faltas de respeito, até de uma focas com quem cantei. Bem com os mesmos niggas, mesmo love na carteira. Mesma baby reclamando que a carteira estava feia. Set no mera, entrei no hustle pela ceia. Agora a felicidade da family encontra-se na minha carteira. Digo sempre best rapper, de volta com o mesmo flavor. Rappers já não podem ver-me num better. Com Mayweather, my responsibility, lutando pelo paper. Everyday out of a crib, nigga work his against me. Mais cresci do que ele puto, de otimista racional. Volta e meia, atingi a estaca inicial. E algo estava mal, e como paca, bring change. E em momentos extraviado por duas vezes. Shit, me vi perto da renúncia. E por pouco deixava o rap. Mas pra mim sou muito mais que música. That's right, I'm coming back. Quando falo a verdade que me sinto completo. Quando falo a verdade mas só o respeito não me deixa replenish. My check, mesma corrente e mesma vibe. I'm still fucking rapper ao meu lado, os mesmos tags. Estou tempo às mães, mas das ruas não saí. Então estavas enganado se pensaste que eu caí. Estás longe do meu cair, o brain continua fetch. 3 years in the bag, but I'm back, it's a real G. Um pouco mais elevado que a Swiss. E more old technique, there's no rapper on kill. Mais do que as trocos daqui, sem satisfação. Manos focam o carnal, o foco espiritual. Say I love hip hop, we really love hip hop. Estes niggas fazem rap, mas não fazem hip hop. Poemas e contos de romance, era só uma das mil formas de afeição monumental aos ideais. Só clamava pela paz, um pouco mais de cereais. Work se vendeu no Wix, mas para eles faria mais. Dude, eis que agora eu trago a ceia para alimentar o nosso rap. Outrora eu era plateia, hoje a todos assim eu viro o F. Quando falo a verdade que me sinto completo. Quando falo a verdade Quando falo a verdade mas só o respeito não me deixa replenish.